Vanguard. Há mais de meio século com você. Chegou a meia de São Caetano! O nosso Vanguard chegou no complexo do Pepe! Sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Domingão pra família. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. Vem curtir, vem. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. É o novo tributo do Vanguard chegando, detonando. Mais um novo Alves, Fabinho, Rafa 3D. Na gerência tem o Vanderson, Arthur, Raul na produção. Vamos lá! E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai. Pra toda moçada que vem de Guarajuba. Amigo de São Francisco, Porto Grande, lá de São João na Ponta. Tão na área! Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai. Para essa galera maravilhosa de São Caetano também conhecendo hoje o Vanguard. O som que é uma loucura. O som que é uma loucura. Vai, vai, vai. O magistral Léo Marajó. A Gabriela dos Salões também tá na área. Bora, Gabi! Antônio Redeiro. Vencedor. Um abraço pra você, Antônio. Um abraço do Valdo, meu irmão. Esse tem história com o nosso Trimitu do Vanguard. Valeu! Ô sol, vê se não esquece. Ele é Nilson, moleque doido. Preciso de você. Aí, Nicasso, muito obrigado a você também. Ô sol. Aqui do lado direito da torre do Vanguard. Menina, os amigos aí. O Festival do Caranguejo, gente, Wanderson. Tudo certo, o Vanguard vai estar por lá também. Tranquilo, em novembro. Tranquilo. Mais uma vez. E assim tem eles. Vanguard. Maestro, maestro. Canta você. Quem é do Paysandu aí? Quem é do Paysandu? Joga o bracinho pra cima. Quem é do Paysandu aí? E a galera do clube do Remo feliz da vida. O Remo ganhou de 2 a 0 hoje, hein? Quem é do Corinthians? E a galera do Flamengo? Complexo Bebel é Vanguard chegando! Treme tudo! Vanguard! Bora! Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Chegou! O som que é uma loucura! Desejo a você o que há de... Tudo escurinho, produção, isso? A minha companhia, pra não se sentir só. Pode abraçar! O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. É pra se ligar! Vida boa, avise e paz. Nossas brincadeiras. Baixe nossas festas. Site Melody Brasil, site Melody Pará e canal Master CDs no YouTube. Canta você, canta, vai. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara. Agora a gente vai aquecer o complexo, viu? Você que tá com a sua comitiva aí. Do Estrela Bar, o Garanhão também. Já nos primeiros dois pacotes de cerveja, ele tá na área. Aqui, vencedor. Vencedor. Segura a deusa por aí, viu? É toda a galera do Guarajuba, cabeça veio também. Isso é vencedor, tô sabendo, hein? Vencedor. Vida boa, vise paz. Nossas brincadeiras ao entardecer. Bora, cabeça, vira o cabeção, vai. Gilmando Braga, já na área, bora, Gilmando! Desde ontem! Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu... Hoje tem um jogo preto! Pra família em São Caetano! Por favor, vem viver comigo. Prepara agora, vai! Seu colo. 3, 2, 1, vai! Meu amigo Bola da Manga do Sucesso! E aí, Bola? Qual atenção, fala pra mim! Vanguard! Pode crer! Sempre no apoio. gritando, vai, vai. O som que é uma loucura. Otávio, Edson, Gustelina, os primos do Vanguard, o Ian, o Guilherme, o Bruninho, o Lulu e o Franço também. Mais completo do que nunca. O som que é uma loucura. Tá todo mundo fazendo beijinho. A homenagem que é sucesso em todo o estado do Pará. Pira produção de luxo. Chegou, chegou! Treme tudo Vanguard de Curuçá. E chegou a vez de São Caetano! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. São João da Ponta, em novembro, no final da Copa Rural, em Super Pop, banda 007, aí no município de São João da Ponta, e você não pode perder. Vai ser show, show. Daiane Castro, vencedora. Essa faz o ver. Vencedora. Ela representa, tá sempre com a gente. Vencedora. É uma loucura. Pra começar o domingo. Para as mamagos no beco, eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Papapá na terra dela. Vai, vai. Perereca, vem, vem, vem, vem. Perereca, vai, vai. Perereca, pá, pá. Na terra dela. Vai, vai. Perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai. Perereca. Aquece, meninas. Cadela, foi treta aqui na favela e tá pronta. Daqui a pouquinho eu quero uma menina aqui em cima pra dançar o funk com o Rafa 3D, tá bom? Então treina, treina, treina, treina. Toma, toma, rajada, agora toma, pai. Toma, toma, rajada, agora toma. Toma, toma, toma, rajada, agora toma. Toma, toma, toma, rajada. Maestro DJ Valdo Alves. Treme tudo Vanguard. Família Marca Amor. Para as mamas do Nube que eu vou ler. Amigos, também me guarda-juba. Papá, tá todo mundo lá. Papá tá na teca dela. Vai, vai, perereca, vem. Vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca e pá, pá na teca. Você que não tem cartela de bingo, é só comprar tua cartela daqui a pouquinho. Vem. Tem uma premiação domingo! Ostenta! Parado no bailão. No bailão. Ela culpou. popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão. Quero me aquecer, minha vida. Eu parado no bailão. No bailão, ela com o popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. Eu parado no bailão. No bailão, ela com o popozão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. Oxenta, vai. Empresas Bom Preço de Curuçá. Organização Naldo. Encerrado o jogo do Flamengo. Flamengo 3-2. O Remo ganhou de 2-0 também, viu? Queria muito. Galera feliz da vida por aqui. Me dava atenção. Todo mundo hoje fazendo vizinho. Aqui. Complexo do Pepeu. Hoje nós em conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor. Culpa das amigas, mete fraca aqui em estético. Não vem julgar sua amiga que a culpa é sua. Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas. Quero ver as meninas de plantão agora dançando no Vanguard, vai. Prepara, moleque, o balão vai começar. Pra começar! Tu não deu valor e agora. São Caetano, vai, vai. Porque sua amiga eu vou sarrar. Sua amiga eu vou sarrar. Porque sua amiga eu vou sarrar. E agora? Vai querer jogar. Porque sua amiga eu vou sarrar. Sua amiga eu vou sarrar. Porque sua amiga eu vou sarrar. Quem não mandou tu me escutar? Porque sua amiga eu vou sarrar. Sua amiga eu vou sarrar. Porque sua amiga eu vou sarrar. Tu vai querer jogar. Vai, vai, vai. Regina Macedo. Ah. Família da CB 380 na área. Essa galera que faz o bem representa. Estão aqui com a gente no Vanguard também. Família CB 380. Loucura, loucura. É sua. Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas. Toma, toma. Prepara, mulher. Meu parceiro Canhão 3D também de São João da Ponta, alô Canhão. Tu não deu valor e agora vai se estrepar. Porque sua amiga eu vou sarrar. Sua amiga eu vou sarrar. Porque sua amiga eu vou sarrar. Tu vai querer jogar. Porque sua amiga eu vou sarrar. Sua amiga eu vou sarrar. Porque sua amiga eu vou sarrar. Quem não mandou tu... Sarra, malvina, sarra. Porque sua amiga eu vou sarrar. Hoje tem um show completo do Vanguard no Complexo Pepeu. Você pela externa partilha junto. O Vanguard tá tocando. No baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já tão cada um com a sua missão. Nascendo CB, lança 380 na mão. Hoje e a família, salmo positivo. São Francisco, chatinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois. Toma, malvina, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se desespero deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira loucura, loucura. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixa o Kevin com gosto de quero. Vai, vai, vai. É bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo. Desce novinha agora. Vai, é bola pro pai. Novinha, vai. Descendo. Descendo. Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai. Festival do Caranguejo, Vanguarda e Guarajuba. O novo Mari chega. Novo Treme Tudo Vanguard. Cara de Guarajuba, pra que foi maltratar, menino? Prepara o Caranguejo que vai ser loucura por lá. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo. Desce mais. Vai, a bola pro pai, novinha, vai. Descendo. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo. Vai, a bola pro pai, novinha, vai. Descendo. Da culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. É pra que ser geral? Pra que ser geral, São Caetano? Toma na pepeca. Toma na pepeca. O Gabriel do Borel. Maestro DJ Valdo Alves. Toma na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Vina de plantão. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Vai, vem. É nesse vai e vem. Vai, vem. É nesse vai e vem. São Caetano de Olivelas. Treme tudo. É o Vanguard. Vanguard. E o Maestro Valdo Alves aquecendo. Maestro DJ Valdo Alves. 3, 2, 1, pra começar. Produção, vem comigo, meu parceiro Raul também explode, galera! Sunshine, ele tem história do Vanguard, ele é vencedor. Meu amigo André também! As placas de LED do Vanguard! O André das iluminações! Fala, Andrézinho, tamo fechado! Hoje, viu? Volta para ele, acha ele. O treme tudo. Volta o guarde. Garrafa caiu no chuí, hoje eu tô menado. Próximo sábado é o Forrozão do Beiradão, tem um Vanguard. Compradinho pra vocês, pra vencer. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai. Apaga tudo, produção. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai esquentar. Apaga tudo que o show vai começar. Pra esquentar. Vai começar, vai começar. Vai começar. Pra esquentar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando. Apagando. O bagulho vai mandar uma aqui, apaga tudo, apaga tudo, produção. Explode o bagulho. O som que é uma loucura. O som que é uma loucura. É o treme tudo, mano. Me solitando. Vale da pena, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e te nem assim. Eu vou pro vale da garota. Pra o quê? Ah, ai que eu sou de bebê. Te vejo no bar e já chego sarrando. O barco é boa, tá na área. E já falaram que o Vanguard. Vanguard. É o som no momento. Toma. Galera do Flamengo! Pálvora! É o Marca Boa na parada, mané! Como é que tá o Marca Boa? Fala pra mim agora! Tá mil grau! Tá mil grau! Tá mil grau! Ei, doido! Quando vê os cara doido, corre, as pepe tem doida. O show já tá num grau! Maestro DJ Valdo Alves. DJ Lohan que tá tocando. No máximo, papai. Tá mil grau. São Caetano. Tá mil grau. Tá mil grau. Ô, menino, para de dar um de fogo. Meu parceiro Bola na banca do sucesso, tá na área. Ô, menino. E ele falou, Valdo. Hoje vai ser desse jeito. Hoje eu vou pro rolê. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Um abraço pra família também. Cosme Bala, que foi campeão no campeonato. Do Marabacinho, tá todo mundo por ali. A sua não é minha, foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma. O parceiro Gilvan do Braga e toda a galera de Guarajuba. Juntinho aqui. Olha o teu som, Gilvan. Vanguard. Bora, moleque! Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Vai com Coisas da vida, a minha ex-querida, minha amiga, isso complica. É pra aquecer em São Caetano! Ela gosta dessa nostalgia, liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é manda na... E obrigado a todos os vencedores de São Caetano que sempre representam a galera que escuta o CD do Vanguard. O nosso muito obrigado a você, vencedor de São Caetano! Um abraço, Gilzinho, ele do pote, toda a galera que tá na área! Canta aí, novina, agora! Vai de boca. Vai de boca. Loucura! O som que é uma loucura! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas. Bora, marca a boa, bora, marca a boa. As novinhas aqui do. Todo mundo junto no banho. Pense embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar, com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piro. É uma loucura em toda a região. Baixe nossas festas. Site Melody Brasil, site Melody Pará e canal Master CDs no YouTube. É a Verde São Caetano. Explode o bagulho. Prepara a produção! Explodir! O DJ é desguiado e tá botando na pressão. O DJ é desguiado e tá botando na pressão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce. Quem é o pai isso no vídeo? Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. O bagulho já tá doido e o rock tá fervendo. O bagulho já tá doido e o rock tá fervendo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Joga a mãozinha pro. Só quem é do Remo aí? Do Remo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Joga a mãozinha pro. Guarajuba tá chulo. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga o bracinho pra cima. Faz o vizinho, faz o vizinho, faz o vizinho. Tá na hora de braçar. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Pega o teu pacote de gelada. Chuva o festival do Caranguejo. Tem ele de volta. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Em novembro. Complete no Bravavira. Canhões, artilharia. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Cheiro de pólvora ferve meu sangue. Antônio Rendeiro! Esse é o nosso vencedor de montão, gente. Deixa eu convidar todo mundo que próximo final de semana, sabadão, acontece o Forrozão do Beiradão. E você é o nosso convidado pra curtir o Vanguarda. Canhões, artilharia. Preparem-se para... Vai ser uma loucura total. Um abraço também, amigos do Campinense, Matheus Batidão que vem, fala Matheus! Esse é sangue bom! Cheiro de pólvora ferve meu sangue. Marca boa quando amanhece, é mais ou menos assim, garoto! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá... É rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Belly! Foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí já. Daiane Castro, vencedor. culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando, aí já viu, é rock doido, doido, doido. Treme tudo Vanguard de Curuçá. 3, 2, 1, vai, doidado, vai. Junto aqui no Complexo Bebel hoje, muitas emoções. Toma, toma. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Pra começar o domingo, apaga, acende. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Sai. Sai da frente, o DJ que tá tocando é o número um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Pa, pa, pa, pa, pa. Banca do sucesso, mole. Sai, sai da frente, o DJ que tá tocando é o... Eu falei que é pra endoidar. E não te voy a negar. Eita, no caro, ia. Mas vou correr, tem que respeitar, mano. Junto num treme todo Vanguard. Valeu! Alô pro meu amigo Penta 10 também, o GG 360 que tá na área. Alô GG, você e o Penta, valeu! É o Complexo Bebel, Vanguard detonando! Amigos de São Francisco, agora de Porto Grande, a galera que vem de Guarajuba em peso. Amigo de São João da Ponta! E vai rodando pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima, e vai rodando pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima, e vai rodando pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima, e vai rodando pra cima, pra cima, pra cima, rodando pra cima. É totalmente uma loucura, Vanguard! Eu quero ver agora! Prepara pro show, daqui a pouquinho. É pra embrasar tudo em São Caetano de Anivelas. Todo mundo curtindo o som no momento. O nosso treme todo Vanguard que chega e detona mais uma vez. Você que tá aqui com a gente, o nosso muito obrigado pela sua participação. E mais um show da paridade que mais cresce na região. O nosso, o seu, treme tudo Vanguard. Eu falhei bem. Amor, eu sei, te magoei bem. Então vamos, vamos. Vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Pira tudo aí, Nilson, pira tudo. Eu te amo tanto. Canta pra ela. Me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem. Pra você que ama. Se tu ainda me amas. Alô, marca boa, bora cantar bem alto agora, canta bem alto, vai. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance. Canta aí, Dayane Castro! Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Loucura, loucura, loucura. Vanguard. Thank you. amor. Nuna, não quis, não vou, insiste, deixe-me, deixe-me. Obrigado a Deus, a você, o Alex. E galera que tá à frente aí, de uma das maiores tradições aí, e São João da Ponta, o Festival do Caranguejo em Arajuba em novembro, tem o Vanguarda chegando. Mais uma vez! Bateu, levou, eu te avisei, brincou com meu amor e agora virou ex. Bateu, levou, eu te avisei. Meu padrinho Gilvando Braga tá na área desde ontem, vencedor! Agora virou ex. Novo Treme Tudo Vanguard. Mini Center Bom Preço e Supermercado Bom Preço. Vem fazer o V. Canta, mulher. No chão me deito e a cabeça não para. Solidão me ampara, querendo brincar comigo, rindo da minha cara, me fazendo de otária. Não. Aceitar suas insinuações. Fala, Nilson, fala, Lê. Me provocou, tudo mudou. Se prepara, é chumbo trocar. Quem sabe pode cantar. Porque eu mereço um recomeço. Tenho direito de amar e ser feliz. Um abraço, minha família, mete trilha e São Caetano. Família Mil Grau também. Todo mundo com a gente, meu irmão. Porque eu mereço amar e ser feliz. Para a vanguarda. Treme tudo Vanguard. Treme tudo Vanguard. Que não te procurei, simplesmente você apareceu. É, não me preparei pra suportar essa dor outra. Pode cantar bem alto, vai. Não vou jogar em você a culpa que não tem. Olha o coração, viu, tá aí. Ainda compra tua cartela e daqui a pouquinho tem o nosso primeiro prêmio do bingo aqui no Treme Tudo Vanguarda Complexo Bebel. E você vai virando. Eu te sinto tão distante, mesmo eu estando aqui. Tá, que som de maluco! Eu procuro uma saída. Meu amor, não. no show. Olha, Sábio! Oh, meu irmão, isso é considerado, meu irmão. DJ Genilson Incomparável. E a gente vai detonando pra você curtindo o Vanguarda. Vanguarde. O treme tudo. O treme tudo. É meia-noite, todos dormiram. Ficamos só nós dois. O mundo é nosso, chega perto. Não deixe nada pra depois. Meus dedos tocam nos teus. Minha boca cola na tua. Respirando uma na outra. Fala baixinho que está pronta. Se quiseres acordar todo mundo. Dá um gole na cerveja, vai. Aproveita pra curtir demais. Vou gritar. Esse domingo no Complexo do Pepeu. Sou no Manguardi, Tolana. A minha vida inteira eu vou te amar. Canta pra ela agora, canta. Baby, eu adoro a tua maneira de amar. Só procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar, te amar e me Gilvano Braga, todo mundo junto. É o trem tudo, o guarda detonando. Complexo Bebel, ação Caetano da Nivela. Novo trem tudo Vanguard. Novo trem tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Trem tudo Vanguard. Há mais de meio século com você. Vozeiro de plantão. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Canta você bem alto, vai. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Pega a gatina pelo braço. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, pouco engenheiro, não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro, eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você. Vamos! Treme tudo Vanguard de Curuçá. Alô, presidente Buga, Aras PFF, chama na bota do vaqueiro. Bora, Deus, a você, passando cabeça também. Pensando bem, meu bem, a gente não. Fala, Lexi! Também do Barca Boa. Só eu pensei por quê. Amigos também da Grado Atlântico. Atenção, tentar. Olha o Jutaí. Eu vou te dizer. Alô Augusto. Filho do mato. Ele tá na área. Roça, o meu pai foi vaqueiro. Minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, nem sou pouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro. Só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escolheu no meu brinco. E disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Eu só quero você. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, considero. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Aniversário do Natan. É forrozão, meu amigo Geninho Batalha, meu vaqueiro. Forrozeiro. Chegou na pressão, Filipão na área aí, ó. Chama na bota. E agora? Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. E o motivo eu já... Porra, cedo de plantão. o canto é minha felicidade. Mas só que ele não deixa, ela mora na cidade, eu moro na zona rural. Ela faz faculdade, sempre tá na capital. É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra vaqueiro, vai, vai. É que a família dela, sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Geladinha e o cavalo selado. Ó, o senhor toma um repertório do banheiro. Parceiro de plantão. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. E o motivo. E a família de Guarajuba, meu irmão. O café é minha felicidade. Mas só que ele não deixa. Tayane Castro. Cidade, eu moro. Vencedora. Ela faz faculdade, sempre tá na assino vanguarde. É que a família dela, sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar. Eita, matão. É que a família dela, sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. O som que é uma loucura. Repertório novo do Filipão. Segura o parede. Porzeiro! Solta, solta. Olha o sonho da fuleira chegando na R2. Vem, vem, vem. Coisa boa, coisa boa. Quero ver tu balançar, quero ver tu remexer. Vem só nossa pegada, deixa o link pra valer. Gilmano Braga! Derrete a esquerda. Tá bem junto aqui com a gente, ele. Esse é vencedor! Derrete a esquerda. No centro. Isso tá sensacional. Se jogou, se curtiu, tô sentindo a emoção. Isso é o Filipão balançando o paredão. Tô sarrando, tô quicando e fazendo movimento. Essa fuleiragemzinha é a dança do momento. E tá, tá, tum, tum, tá, tá. O médio grave tá batendo, batendo o bumbum. Os parabéns pro Natan, viu? Tá batendo, batendo o bumbum. Joga 50 centavos de fumaça pra mim, vai. Quero ver tu balançar, quero ver tu remexer. Cê é só nossa pegada, tem swing pra valer. Quero ver tu balançar, quero ver tu remexer. Cê é só nessa pegada, tem swing. Antônio Rendeiro. Direita. Consagrado pelo Manuagem. Vencedor. Olha, gente, próximo sábado, forró do Beiradão. Tem o Vanguard. Eu já tô sabendo que vem uma galera de Guarajuba curtir o maior forró aqui do município de São Caetano. Forró do Beiradão, viu? Sábado. Você é o nosso convidado pra dançar com o Vanguard. E tome forró. É pra dançar. Se balança, se balança. Bora, moçada, que alemão no forró. Volume 2. Vai dançando, vai. Olha que balanço bom. Todo mundo gosta. Eu tô muito doido. Eu tô muito doido. E a pegada é segura. Eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Olha que balanço bom. Todo mundo gosta. Eu tô muito doido. Eu tô muito doido. Olha a pegada é segura. Eu vou mostrar. Como é que vai? Chega mais, chega mais, chega mais. Tá chamando, vai! Vanguard, Vanguard. O som que é uma loucura. E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais. Todo mundo nos, todo mundo pede mais. E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. E chama, chama, chama, chama a menina pra dançar. Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar. Com o dedo na boca, pode começar a rebolar. Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta. Eu tô muito doido, eu tô muito doido. Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega. Serengue de Agostinho, Guarajuba, Wanderson. Que balança o povo? Comanda aquele caranguejo, salve, né? Eu tô muito doido, olha a pegada é segura. Vou mostrar como é que faz. chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Ela é bom, o Treme Tudo. Treme Tudo Vanguard de Curuçá. Camisa suada. Ela chegou correndo demais, imprudente. Bateu a arrebentou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, furou lado esquerdo, amassou direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. Ela veio guiando a paixão a 200 por hora quando se perdeu. E pegou meu coração de frente nesse acidente, a vítima sou eu. E agora nesse sofrimento, o meu ferimento não sare, não cura. Olha, família, daqui a pouquinho já tem o primeiro prêmio do bingo, tá bom? Brasil, meu amor, você não tem sua cartela? Chego, compra aí na portaria. Imprudente, o presidente Ivan. Arrebentou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, furou lá de esquerda. Festão no complexo, Bepel. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. Treme Tudo, Vanguard. Qual o teu som, Tayane? Fala pra mim. O Treme Tudo. Ela tá no camarote, já por aqui, só na manha. Cadê o Elenilson? Cadê o Elenilson, hein? Quando eu senti você se aproximar. Fala, Elenilson! O amor chegou, me dominou, me fez acreditar. O sonho que me fez chorar. O amor que me afastou da solidão. Sem ter um fim, saiu de mim, fechou seu coração. O seu olhar dizendo não, mas nada fez você mudar. Tinha tanto pra falar e mostrar o meu amor. Não importa mais tudo que guardei, tudo que eu quis. Os dias com você, sonhos que não faltam mais. Por amor. O amor é ilusão de ter você pra mim. E acordada posso ver você não estar aqui. Tudo que deixei, não importa mais. Alô, família Marca Boa! É o parceiro Alex, você tudo comitivo. Antônio Rendeiro do Vanguard. Vencedor. Sobrevoou, o pop é show. O águia da Amazônia nos conquistou. Ele te faz sentir muita emoção. É muito pop na cabeça e no coração. Com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apolo. É totão esse pop som. A família merece. Treme Tudo Vanguard. Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apolo. Treme Tudo Vanguard. A família merece. Agora vem, vem, vem. Agora vem dançar. Vem. Vem. Vem. Agora vem dançar. Vem, vem. Vem fazer o vem. Vem dançar. Pop som. Vem dançar, vem. Agora vem dançar. Pop som. O águia da Amazônia. Segura a deusa. O Festival do Caranguejo. Alô, Guarajuba! Em novembro, o Vanguard tá chegando! Completinho! Novo Treme Tudo Vanguard! Em Guarajuba só tem vencedor, bola! Vencedor! E vencedora também! Vencedora! Todo mundo fazendo beijinho! Como é doce um beijo quando vem da sua boca! Olha, gente, ontem foi uma noite só de forrozão pra você. A gente vai tocar um pouquinho, até porque a gente quer convidar você a participar do maior forró aqui da região, que é o Forró do Beiradão, sábado agora, tá bom? Traga a sua família, a sua comitiva e vem pra São Caetano. Forró do Beiradão! Quem toca é ele? Vanguard. É mais conhecido como o Treme Tudo. Cuida de quem, baby. E a gente vai tomar uma lá no Beiradão. Dentro de mim. Fala pra ela, você, amor. Você, só você. Alô, sabe o show? Treme Tudo Vanguard de Curuçá. Ela sentiu saudade, ela me ligou. E por telefone ela chorou, chorou. Ela sentiu saudade, ela quer voltar. E por telefone eu vi ela. E ela chorou! Ela chorou de amor. Do quê? De que ela chorou? De que ela chorou? Vai embora, chuva. Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De que ela chorou, de que ela chorou? Ela... Maestro, DJ Valdo Alves. Ela diz que sofreu, sofreu de solidão. E por telefone ela pediu perdão. Alô, minha produção de luxo. Eu a perdoei pra não vê-la chorar. Suporte aí nas nossas torres, tá bom? Lindo. Levanta aí a nossa. Ela chorou. A nossa aluna, rapidinho, rapidinho. De que ela chorou? De que ela. Bora, garotinho! Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Center Bom Preço e Supermercado Bom Preço. Empresas Bom Preço de Curuçá. Organização Naldo. E aí, São Caetano, tudo bem? Tudo bem? E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala mais. Diz aí, se faz bem, porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal. Tô precisando te encontrar de novo. Vanguard de Curuçá, ele vai tocar o som que faz você dançar, a tradição continua. Tô precisando te encontrar de novo, no som treme tudo, Vanguard de Curuçá, Valdo Alves vai tocar aqui no som pra comandar, e Fabinho faz você dançar. Olha aí, família, chamando a atenção de você. Banda, e tem e não tem cartela de bingo, bora se preparar. Mania. Se você quiser comprar cartela na portaria, rapidinho, tá bom? Já já tem o primeiro prêmio do bingo. Após o bingo tem o moleque bom. E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente... E o sax! É. Diz aí, se faz bem, porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal. Tô precisando te encontrar de novo. Não se treme tudo, Vanguard de Curuçá. Ele vai tocar o som que faz você dançar. Faz você dançar, a tradição continua. Tô precisando te encontrar de novo. Não se treme tudo, Vanguard de Curuçá. Valdo Alves vai tocar. E o Rafa vai tocar. E Fabinho faz você dançar. Para aí. Tô precisando te encontrar de novo. Não se treme tudo, Vanguard de Curuçá. Ele vai tocar. O treme tudo. Vai você dançar. A tradição continua. Tô precisando te encontrar de novo. Não se treme tudo, Vanguard de Curuçá. E o Valdo vai tocar. E o Rafa comandar. E Fabinho faz você dançar. Próximo sábado, Forró do Beiradão. Você é o nosso convidado pra dançar de montão. São Caetano, Oliveira. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Há mais de meio século com você. Com você. Novo Treme Tudo Vanguard, o xodozão de Curuçá. Olha a cacetada! Pra começar assim desse jeito, 07. Que o povo dá valor! mais de duas horas ensaiando uma recaída. O número já tá na tela, é só apertar o... Quero vir dançar com ela, vai. Me vê uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se com inspiração e ou de par ela vem. Um empurrãozinho que falta, ai, ai. Vem dançar no complexo, vem. Pra completar essa chamada. Alô, parceiro Antônio Rendeiro. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. Sou novo pra viver com você, história de amor. O Treme Tudo. Treme Tudo. Sou louco pra ficar com você. Consequência. Sentir seu calor. O que precisa, Tayana? Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chora não. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Pra você dançar. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês e todas eu passei. O nosso amigo Antônio Rendeiro, ali com toda a galera, salamana Antônio. Oh, oh, oh. Abraço a você, garotinho. Prova de amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Prova de amor. Oi, flor. Desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim. Caceta, maestro. E eu viajei no seu perfil. Sequência, uma dose e um cedro. Ei, flor. Desculpa a rosa branca e a margarida, mas eu vou ficar com a mais linda. Ah, ela caiu de um paraquedas na minha vida. Pra você que é vencedor, vencedor. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar. Devagarinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar. É hoje que a barata dá o coice, isso é verdade. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Aperta ela mais um pouquinho, vai. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma igual. Desce no vanguarde. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Vem. Igual ela, só uma igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani. Matando o Flamenguinho no aniversário dele. Só uma igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Maestro DJ Valdo Alves. Eu te falar uma coisa. Que bom. Que bom você apareceu. O universo favoreceu. São Caetano, como é que tá a festa? Fala. Lindo. Tava tudo lindo. Que paisagem teu sorriso. Nos teus braços fiz meu abrigo. Conspirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui cantando minha bebê, especialmente pra você e a primeira dama no Vanguard agora. Eu tô chamado em você. Eu tô chamado e você 'Barca boa, você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Um abraço muito carinho, meu parceiro Gedilson, do Raizão Prime, tá na área. Eu tô chorando em você. Bora, sabe o show, show, show. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê. Oh, bebê. Do Barca Boa, galera de Guarajuba que vem. Meu amigo Alex, toda a comitiva. Nossos amigos também do Festival do Caranguejo. Novembro, uma guarda cheia, tá aí. Um amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Olha o Alanilson, hein? Sinto, não aguento. Um amor, eu não. Agora tá no coração dele. Se tá mudando. Por isso que ele tá quietinho ali. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. E assim? Meu amor, eu não entendo isso. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Rafa 3D! Cê tá tornando difícil pra mim. Prepara o sax. Profissional. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. O som que é uma loucura. Faltou dinheiro aqui. Cê tem aí amor. Amar é dividir. Não é pra tocar em Guarajuba. Aqui é parceria. Amigos do Atlântico, junto aí. É Gustavo. Ela toma cachaça. Todo mundo com a gente. Ela manda roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Você e ela. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na terra que bloqueia e para de seguir. Aqui não. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na terra que bloqueia e para. Obrigado, Deusa. Aqui não. Amigos do Festival do Caranguejo e Guarajuba. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Princesinha. Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis. Segura o coração do Alex, sai por aí, Alex. Calma. Ela tem um brilho que brilha. Barca boa na veia, meu irmão. Uma joia rara, ela é tipo de. Olha, Nilson, não vai chorar por aí, viu? Iade. Pega a Tayane Castro agora, vai. Iaço. E dança, garoto. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda. Fala, pai, amor. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Pra ninguém roubar. Ela falou, maestro. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Posso. Agora são casando! Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Canta aí, mulher, vai. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, esse beijo em mim. Sério mesmo? Antes de amar meu bem, testa esse amor. Canta aí, canta, galera! Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de coração amansado em Guarajuba, né? Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. E algumas mentiras mentiras beijaram sua boca, uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. É uma dose, um cedro. O seu amor tem trauma. Cada virada uma golada, viu, gente? O sentimento deve estar. Pega o pau e me caceta logo, meu irmão. Mas eu entendo você. O coração. O seu coração perdeu a cor, cansou de errar, amor. O seu teto desabou. Aí uma dose no cedro, aí combinou. O chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Canta, tá, vai. Novo amor em tijolinho por tijolinho. E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Canta, pai, amor. E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Opa, solta meu braço. A vida é minha, o que eu quiser fazer eu faço. Abaixo o tom de voz que eu não sou surda. Caceta, maestro. Me perde o seu tempo, tanto explica. Pra todo o estado do Pará. Logo você, bebê, o rei da esperteza. Deixou o celular desbloqueado na minha mesa. Eu e você já era. Quer conhecer uma pessoa? Pega o celular dela. Vai, mulher. Dessas piriguetes de internet, rapariga digital. Nunca vou superar uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita. Olha aí, canta lá! Piriguetes de internet, rapariga de Complexo Bebela. São Caetano! Real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu. Que coragem você tem de me ligar às 4 da manhã pra me falar de amor? Oi, mulher. O que você tomou? Tomou muito chope, meu irmão. Quanta audácia você tem de imaginar que ouvir sua voz faria eu reconsiderar. O que você tomou? E você vai curtindo. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor. Após a sequência de Arrocha, já tem o primeiro prêmio do bingo, viu, gente? Diz que não encontra outro igual. Essa ligação perdeu o sinal. Você me usou. Pode faltar no CD. A deusa dá valor, né, deusa? Que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? Era, moleque bom. E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Dá um gole na cerveja e canta, mano! Solidão, tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. O quê? sensores. Daqui a pouquinho tem um show. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Fechar um CD com chave de ouro tem que ser essa, né? São Caetano conhece muito essa música aqui. Hoje eu fui dar uma volta, surpreendentemente. Os CDs do Vanguard tocam em todo esse município maravilhoso. E essa aqui é do Complexo do Pepeu. Valeu, São Caetano! Fala que você sente saudade. Lá em Guarajuba é um eco total também. E até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer. Tá que nem eu. Fala que até mudou de cidade. E o sentimento foi na mala, a tristeza já não dá pra conter. Então a gente se reencontrou naquela festa, onde o Vanguard tocou a nossa linda canção de amor. Eu abri meu coração pra você. Foi no Vanguard que a gente se reencontrou, ali recomeçou a nossa história de amor. Agora eu quero ter você pela vida inteira. DJ Valdo Alves tocou a nossa canção. Você voltou de vez pra cuidar do meu coração. Toca aí, DJ Fabinho, no Treme Tudo.